Talvez o problema essencial da nossa época, não só da nossa, mas de toda a história do homem, seja encontrar o ponto, tanto do ponto de vista do espaço quanto do tempo, no qual ele perde a ligação com a natureza, ele perde a ligação com a capacidade de autossustentabilidade e de criação, com a potência de criar, e se torna refém de alguma referência extrínseca, né, como uma origem ou uma finalidade, que faz com que ele desinvista o devir e se apegue a uma instância, a uma entidade que rouba a capacidade do acontecimento. Então, a questão essencial para a nossa época é encontrar exatamente esse foco aonde a gente se desfoca, né? E talvez isso seja encontrado no uso que a gente faz da linguagem e o uso que a gente faz da sensibilidade. Então, a sensibilidade e a linguagem são, digamos, fonte de fixação ou fonte de liberação. Elas não são nem boas nem más, elas podem ser usadas num sentido ou no outro, num sentido reativo, num sentido ativo. Então, o essencial seria encontrar as razões pelas quais o homem investe no sentido reativo, que o separa da própria natureza, e além, né, dessa captura, reencontrar a motivação essencial que o libera do medo das suas próprias forças e o liga novamente ao transporte. Então, o ressentimento, ele é o foco crítico desse pensamento, porque é pelo ressentimento que a gente fixa a sensibilidade e fixa o pensamento no discurso. Então, a linguagem e a sensibilidade, o regime de luz e o regime de signos, ele, digamos assim, é o ponto focal da captura que deve ser desmontada para que a gente crie uma nova linguagem, uma nova sensibilidade, uma nova maneira de sentir, uma nova maneira de pensar, enfim, um novo modo de vida desconhecido até então do homem, que liberte as forças do homem das forças que o aprisionam e que o tornam refém de poderes que têm razões inconfessáveis, mas que devem ser expostas a nu. Eu acho que esse é o problema crítico da nossa época e também é o problema criativo. Então, eu acho que essencialmente é isso, uma vez que nós temos esse tempo intensivo e condensado para dizer poucas palavras.